0 graus, 10 nós, pista 10 livre, autorizado na colagem. Informação mesmo. Paulo 0238. 8, 0 graus, 119. 5, fechando o recife agora, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Área 128 decimal 35, a secundária 125 decimal 1. Controle 120 decimal 8. 08973, boa, tem um. Boa noite. 288, a condensação do sozinho aberto para 410, nos últimos 090. Azul 4235, completa com a Alfa, na frente Salvador, Emerson 8295. Foi Salvador, boa noite. Azul 4235, achei o Rogério. Boa noite, NH 1010, autorizado pouso pista 10, vento 070 graus, 119. Pouso autorizado 10, o azul 423. 25, só nos 4, 3, direita 121, décimo 9. informação, chama agora a torre 118, decimal 900, com pouso. O voo 1888, desce do tráfego, avistado. Tráfego, procura aí seu pistolo 7, para manter a sua direita litoral, o setor sul do campo. Chefe, o 3-4, 0-0-0-0-1-0-9, 0-0-0, todo o programa. Tráfego do tráfego, tem mais um acesso, cada caso está travado, ajuda 1-0-1-0, número voo 1-0-0, com 1-8-8-8. Santa 3197. aqui somos 0, alinhagem decolar, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0. Jogou em metrô 03, mantenha o presente setor com curva à direita e aguarde para o cruzamento do campo. Somebody's in this one. Delta Papa de Fora, reporte pronto para girar a base pela direita, circuito 7. Reportará quando pronto para girar a base pela direita, o circuito 7. Delta Papa de Fora. O Xilema 323, responde? Após o 321 TAN, liberar a cabo 010, autorizando LA e manter a posição 0. 78. Oi, Salvador, boa noite. Rua 970. Rua 970, boa noite. Tráfico avistado. Informação de tráfico próximo ao Paulo de Itapuã. Temos o tráfico pequeno forte, cena visual. O setor sul do tráfico. Pista 10, cheque sem fuso, 0070, 0129, antiga 10. 10, todos autorizados. Depois o 9000 confirme só a 3 próximo vai ser indicado, essa é a nossa. Aqui.